5-6-3-0, 5-0-3-0. Essa Juliette remota 1-2, remota 12, passagem 2-2-3-1. Tanto 3-4-5 estabilizado. Tem uma atitude, Sarita. Já para a vista. Chame a torre 1-8, decimal meio. Nós também, obrigado. Uma boa semana. Tentas 4-1-8, confins, nível 3-6-2-0 está autorizado. Aerovia Peso 1-6. Decolada 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto este da aerovia. Aciona 5474, controle 119.35. Confio, 5-0, aerovia Pedro Lu, 1-6, a escola da 1-0, com mais 3, com a escola da Real, 1-6, a escola da 4-1-8, chame pronto, pushback. Estamos jogando campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, chame torre 1-8, decimal 6. 18-6, Victor Mike Quebec. Tomando boa tarde, papatango Victor Mike Quebec. Boa tarde, Victor Mike Quebec, gostaria de fazer. Curtir a aproximação, reporte na vertical da Alta Dora. Reportarei na vertical da Alta Dora, Victor Mike Quebec. Na 327, a transmissão foi muito baixa, confirma o PLB? 1-0-6. Obrigado, 1-0-6. E táxi autorizado via Índia Alfa, ponte espera 118-6, ajuste no 0-1-2, bom voo, boa tarde, ajuste na 6327. Obrigado, via Índia Alfa, ponte espera 118-6. Obrigado, boa. Alô, Xané, é 321, na 13, para o pushback do Xané. Mike Beck, utilizado o final da 1-7, continua a aproximação, estamos 0-2, aguardando autorização para o pouso. Sim, Mike Beck. vai reduzir para 180, gol 925, atingindo 4.000. 925, após pelo, desce para 2.000. Após pelo, desce para 2.000, o 925. O Vitor McBeck tem tráfego no eixo da 1-0, a 2 milhas de Simbra. Tem condição de reduzir velocidade para evitar o pouso simultâneo? Afirmativo, senhor. Iniciando redução, Vitor McBeck. Certo. 1-9-7-5-5, compete aproximação, torre 1-9-8, decimal meio. Eu vou ensinar 2, tá? Ecos 1-9, a 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço a dar terminada, chame Ilhéus na frequência 1-9-2-0, decimal 1. Quebec faz 3-6-0 pela esquerda, para evitar o pouso simultâneo, reporte na reingressão na final da 1-7. Portará, Quebec. Chame a 327, mantém ponto de espera. 1925, autorizado TLS, posto estabilizado. 1925. Guarde para ingresso, mantém a posição, está 3145. O trem de pouso? Baixa travado, 755. Gente, cuidado, pouso, pista 1-0. Diga pouso, pista 10, banco 755. M62-1 vai iniciar o feedback, confirma. Afirma, vai iniciar o 3-2-1, vai manter a posição agora, nova autorização, mantém a posição aguardando, ok? 345, ingressa via Juliante, para o portão 1-0, portão 10, agilizando. Agilizando, Juliante, para o portão 1-0, 3-4. Salvador, boa tarde, gol 399, solicita São Paulo com Congonhas. Nível 360, gol 399. Afirmo. 360, gol 399, São Paulo Congonhas autorizado, via Pesulu 1-0. E após, prossegue conforme o plano de voo, decolada 10 com curva direita na subida da El. Após Rua Leda e após Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5520, controle 119, decimal 35. Boa, 399, autorizado São Paulo 360, pela Brasil 110, após o comparte rota, decolando 1-0 por direita, DAEL, Leda, Bridge, 5520, transponder e o controle 119, decimal 35, gol na 399. Correto, gol 399, chame pronto, pushback. A chamar, obrigado. Recebi. Parqueia na retaguarda no portão 1-0, chinê 6321, em coordenação com a equipe, tá livre, chame táxi. Faz a passagem de Ardã e feliz de Torre Salvador, gol 925, final da 10, baixado e travado. Gol 925, continue a aproximação, ajuste no 0 na 2, reduza para a velocidade de aproximação, guardando pista livre. 925. 488, a sua identificação, chegada a MAN, desça para o Anjou 050. No solo 1-7, livre direita, chame solo 1-219. 219, 755. Have your flight plan, 3521, stand by, take care. Solo Salvador, gol 1-7-5-5, livre zona, escute. Tarde, gol 1-7-5-5, via Alfa, aguardando a cidade da Juliette para ingresso. Alfa, mantém posição antes da Juliette, gol 1-7-5-5. Ok, Mike, dia repouso, Gol 935. Vitor Mike, Quebec, no solo aos 18, confirma o pátio. Cuidado, backtrack, a porta livrando pista. Está avisando o tráfego na final? Chamou para cópia, confirme. Orçané 6304-380, Pedro. Sim, escuta, não tenho autorizado. Orçamento 314, prepare a Momo, Cogbo e a Posse Flock. 380 será coordenada, aguarde um minuto. Aguardando, 6104. Salve, orçamento 6104-407-404. Autorizado, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 108.6, ajuste no 012, tem um bom voo, boa tarde, chinamento 321. Parte principal, Índia e Alfa, autorizado, ponto espera 108.6, Salvador, escuta, tá 312 no 7, número 2. Gol 1925 no solo de 20, livre direito, chamou no solo 1219. Chinema 327, autorizado, decolado 1-0, vento de 1 metro graus, com 8 nós, ajuste no 0-2. No 925, transmissão muito baixa, cheque equipamento, boa tarde, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportará da Juliette, voo no 925. Cinco após a Avianca, ingresso da Juliette, portão 08. Chinão 6314, pronto, cópia. Solicita 6314. Chinão 6314, Petrolina, nível 380, está autorizado. Aerovia Pesolo 20, decolando a 10 com curva esquerda na subida Momo, após Cogbo e após Flock. Aciona 5506, controle 119, decimal 35. 6304, confirma a subida? Momo, Cogbo e após Flock, Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Momo, Cogbo, após Fox, Lima, Oscar, Charlie. Correto, chinamento 314, chame pronto, pushback, portão 5. Camarada. Solo Web 5729. 729 da Web, mantém escuta, guarda número 2. Para confins, prepara Dael, lê da Bridge. Dael, lê da Bridge, guarda. Tem 3217, pronto, cópia. Cópia. 3217, confins, 36220, autorizado, aerovia Pesolo 16. Decolando a 10, curva direita na subida da Dael, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5516, controle 119, decimal 35. Negativo. negativo, Pezulu 10, aqui é Pezulu 10 negativo. Vai interceptar Pezulu 16 na subida da El, Leda e após Bridging. Após a posição Bridging, intercepta Pezulu 16. Primativo no portão 11, chame pronto, pushback, tá 3217. Tá 3217 no portão 11, tá livre, chame táxi. 925, ingresso Juliette, portão 01. Portão 01, gol 925 via Juliette. 01, Web 5729 na escuta cópia. Web 5729, Confins 36200 autorizado, aerovia Pezulu 16, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5515, controle 119, decimal 35. Autorizado 360, Confins, na Pezulu 16, aerovia decolando com curva direita na da El, Leda, Bridge. Neto Web 5729, chame pronto, pushback. Estão no 418, está pronto, 23. 418, portão 03, inicia de imediato. Tá livre, chame táxi, azul 418. Trip 5219, Grant copy. Trip 5219, clear to Vitória da Conquista, Sierra Bravo, Quebec Victor. Track level 200, direct. Departure runway 10, after departure, turn right. Arbor departure, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Then fly direct to Vitória da Conquista. Aciona Scott Code 5540 and control departure frequency 119.35. All right, Zana Prusa, here, Trip 5219, read back correct, could you confirm apron 3? Okay, report ready for startup and push, trip 5219. Welcome. Abjet 5729, é o número 2 no setor, na minha escuta, aguarde. Salvador, chame a minha 314, puxa o acionamento, posição 5. O Xaner 63 no 4 na minha escuta, por gentileza, aguarde. Então, 32 no 7, inicialmente táxi autorizado, até através de 612 aguardando, vai prosseguir como número 2, a retaguarda do Embraer da Azul. Até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612, o ajuste no 0 no 2. Gol na 399, por gentileza, aguarde para início do pushback na minha escuta. Guarda. Então, 418, para o site, com 320, autonomia, para o 3103, para o 3105. Confirma apenas, POB? 103. 103, copiado, táxi à direita, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, torre 198, decimal 612, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Direita, Índia Alfa, 10, 8, 6, 12, 8, 5, 4, 1, 8, 4, 5, 5, 5. TAN 3, 2, 1, 7, pode prosseguir o táxi, parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1, 0, e no ponto de espera da torre, 1, 1, 8, decimal, meia, do esquerdo. TAN 3, 2, 1, 7, pode prosseguir o táxi, Webjet 5729 na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, autorizado para o esvexinamento, reporta ataque. Para coordenado, então ataque. 21, autorizado via teléfono. Obrigado. Oceaner 63, 14 na escuta. Proceda. Coordene com a equipe de solo, Airbus da TAM taxiando a retaguarda após a passagem do mesmo autorizado para o esvexinamento, reporta táxi. Ok, após a Airbus autorizada, reporta táxi, 304. Gol no 399, livre para o esvexinamento, reporta táxi. A linha da Equala dá 1-0, vento 1-8-0 graus, com 1-0 nato. Decimal 1 na alterna, 1-3-3, decimal 2-5. Anemia 327, chama Recife na frequência 1-2-5, decimal 1 na alterna, 1-3-3, decimal 2-5. Trip 5488 estabilizado. Estabilizado, totalmente exausto, 5488. Trip 5488, complete aproximação, torre 198, decimal 6. Cais 5488, vento 160 graus, com 8 nós, altímetro 10 no 2, aguarde pista livre. Sareto 2231, boa tarde para Barreiras 340, informação em curso a Quebec, um instante em cópia, por gentileza. Saída Momo. Uma informação para o solo? Segura. Trip 5488, livre pouso na 1-0, ventou no 5-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, está interceptado, baixar travado. 4-1-8, decolado aos 3-2, chão controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 3-5, boa tarde. Chaner 6314 vai prosseguir com o número 2, seguindo o Boeing da Webjet. Aguarda para o táxi, o Chaner 6314. Claro que o táxi vai para o carro. Fez 3217, após o trip na curta final ali, mantém 1-0. Boa, 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 399 é o número 3 para o táxi. Por gentileza, aguarde na minha escuta. Aguarda. Sul 4118, sabe restrito a nível de voo 320. 320 restrito, 4118. Chanel 6321, chama Recife no 260. 0 no ponto de espera, torre em 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 2, bom voo. Alfa 26. O Chanel 6314, seguindo o bang da web, Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, torre em 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 2, bom voo. Segue web, despachando 26, 10 no 2, obrigado. 6314. Trip 5488 na escuta. Estão alinhados por um minuto, devido à aeronave decolada anteriormente, está no mesmo nível, a mesma rota. Oi, boa tarde, é 3940 da Rádio. Ah, tem Bono 399, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera da torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Passaredo 2231 no pronto cópia. Autorizado para Barreira e Sierra November Bravo Romeo, nível 340. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após posição Cogbo. Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme e após voo a posição Dedor. Delta Eco Delta Oscar Romeo. E após segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199.35 e aciona 5526 no transponder. Só confirmando após a decolagem, curva esquerda, ok? No perfil da saída Momo. Estejamento correto, remota 1-2, reporta pronto para o espectacionamento, passarelo 2231. Voo no 077, informação Quebec confere, Galeão 360, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El. Após voo a posição Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Pesulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 35 e aciona 5523 no transponder. Só confirmando a saída da El, após Leda e após posição Bridge, para interceptar o Pesulu 1-0 e seguir conforme a rota, ok? Estejamento correto, portão 09, chama pronto para o subvencionamento, voo no 077. Sonhado por mais 2 minutos devido à aeronave à frente, está na mesma rota e mesmo nível.